E aí, Guga? E aí, Guga? Ah, hoje nós tá tipo a Globo, só transmite, ladrão. Fudeu, hein? E aí, Guga? Ela falou pra mim que ele dá um cozinho pra qualquer um. Tá com medo de fazer filho? Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um. Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um. Tá com medo de fazer feliz? Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Mano, mano, tu tem que ver o que tá fazendo as piranha da zona sul. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. E aí, Guga? E aí, Guga? Ah, hoje nós tá tipo a Globo, só transmite, ladrão. Fudeu, hein? E aí, Guga? Ela falou pra mim que ele dá um cozinho pra qualquer um. Tá com medo de fazer filho? Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um. Ela disse pra mim que não faz fico qualquer um. Tá com medo de fazer feliz? Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Dá o bumbum. Então dá o bumbum. Mano, mano, tu tem que ver o que tá fazendo as piranha da zona sul. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum. Dando bumbum. Tão dando bumbum.